Uma boa noite, igreja. Boa noite. Quem ama a palavra de Deus, que diga amém. Amém. Glória a Deus por isso. Queridos, amados irmãos e irmãs, Ellen White diz que a busca do reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a nossa maior e mais urgente necessidade. O tema da pregação essa noite é a necessidade de reavivamento e de reforma. E hoje nós vamos estudar o livro do profeta Isaías. Um livro lindo, profundo, maravilhoso. E antes disso, nós vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 1, verso 9. Nós estamos com a palavra de Deus aberta, nós vamos ler, mas antes disso vamos orar buscando o Espírito de Deus, para que seja Ele que fale ao nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Papai do Céu, em nome de Jesus, obrigado porque a Tua Palavra está aberta, Pai. Hoje, nesse momento no mundo, muitas pessoas estão fazendo muitas coisas, mas infelizmente poucas estão com a Tua Palavra aberta diante de si, Pai. Que o Senhor perdoe a humanidade, Deus. Que o Senhor nos use como instrumentos para propagar a Tua salvação em meio à humanidade também. E que essa noite nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O que foi, é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Por que que quando você lê a Bíblia, você lê a história de Israel? Eu não conheço Israel, eu nunca fui para Israel. Por que que a Bíblia, que é a palavra de Deus para todos os homens, fala tanto do povo de Israel, da história de Israel? A história de Israel nos foi escrita como exemplo e advertência para nós, aqueles sobre quem o fim dos séculos tem chegado. 1 Coríntios 10, verso 11. E a história do povo de Israel nos conta alguns momentos dramáticos. Nós vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 1 e nós vamos ler uma descrição de um momento dramático do povo de Deus. Eu comecei esse sermão perguntando: quem ama a Bíblia, né? E eu espero que vocês amem a Bíblia, pois hoje nós vamos ler muitos textos da palavra de Deus. Quem vai falar mais é a Bíblia, mais do que eu. E graças a Deus por isso, né? Muito melhor ouvir a Deus falando do que o ser humano. Bom, Isaías capítulo 1, verso 1 a 5. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda cabeça está doente e todo coração está enfermo. Quando as pessoas buscam uma religião, geralmente elas buscam algo que lhes faça se sentir bem. Deus as ama, Deus as salva, Deus as conduzirá à glória do céu. E é verdade, amém para tudo isso. Mas quando a gente abre a Bíblia e lê alguma coisa nesse tom aqui, a gente fica um pouco pesaroso, um pouco sem entender muito bem. Agora, Isaías está escrevendo para os filhos de Deus, para o povo de Israel. E aliás, Isaías está sendo o próprio instrumento de Deus, através do qual Deus é que fala. E Deus diz assim: eu criei filhos e os engrandeci. Ou seja, eu criei o universo, eu criei o ser humano, eu dei ao ser humano alegria, paz, beleza, felicidade, riquezas, glória. Eu criei filhos e os engrandeci. Mas agora Deus constata uma realidade bem pesadinha: mas eles estão revoltados contra mim. Essa é uma descrição interessante do povo de Deus. Um povo criado por Deus, abençoado por Deus, porque todos foram criados por Deus e são abençoados por Ele, mas que estão revoltados contra Deus. O desprezam, estão carregados de iniquidade, ao invés de estarem cheios do Espírito Santo, estão cheios de maus pensamentos, maus desígnios, más atitudes. São chamados de corruptores no texto que nós lemos. Pessoas corrompidas estão corrompidas em si mesmas, para elas mesmas. Corruptores são aqueles que, além de corrompidos, corrompem os outros. Olha a situação de um povo, povo de Deus. Essa passagem de Isaías diz que esse povo não conhece a Deus, ou aqueles que um dia conheceram abandonaram a Deus. E eles blasfemam do nome santo de Deus. Essa situação, ela vai se multiplicando, ela vai continuando, até chegar num momento de acontecer o que está escrito em Isaías 5, verso 20. Vamos um pouquinho para frente. A iniquidade vai se multiplicando, e agora, a palavra de Deus diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridão luz, e da luz, escuridão, põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conselho. O ser humano se tornou pecador por natureza e corrompido por natureza. Essa situação chega a tal ponto do ser humano chamar de mal aquilo que é bom, e de bom aquilo que é mal. É tão absurdo. E nós podemos ver essa situação não somente na história de Israel. Você vê essa situação na tua escola, no teu trabalho, na tua família, e infelizmente alguns até mesmo dentro da tua casa. Pessoas que chamam o mal, a mentira, o palavrão, a imoralidade, a futilidade, que coisa boa. O que é bom, chamam de mal. Vamos convidar as pessoas para abrir a Bíblia, estudar o livro do profeta Isaías profundamente. Que caretice, que bobagem. Um povo que ao bem chama mal, e que ao mal chama bem. São sábios diante dos próprios olhos. Não vem problema, não tem problema, está tudo bem. Um contexto muito paralelo ao que a gente vive nos dias de hoje. Uma relativização da verdade, não há verdade, e cada um vive aquilo que quiser. Só que tem um problema. Quando a gente vive o que a gente quiser, infelizmente inclinados pelo mal, nós vivemos o mal. E um texto paralelo a esse está em 2 Timóteo 3, verso 1 a 5, nos fala um pouquinho como é que vai estar a condição da humanidade nos dias da volta de Jesus. Quando a gente fala nos sinais da volta de Jesus, a gente abre esse texto e lê assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, entretanto negando-lhe o poder. Foge também destes. Um reavivamento da verdadeira piedade é a nossa maior e mais urgente necessidade, porque um povo mentiroso, egoísta, violento, sensual, imundo, idólatra, pode até ter forma de piedade, mas poder na oração não tem, poder no louvor não tem, poder na pregação não tem. Forma de piedade podem até ter. Bom, diante disso, num contexto de infidelidade, de perdição, Deus chama um povo que ouça as suas palavras, que veja a sua glória, que saiba quem ele é. E lá no caso de Isaías, o profeta foi um representante desse povo. Isaías capítulo 6. Esse é um dos textos mais famosos do livro de Isaías, e trata do chamado de Isaías para o ministério profético. E Isaías capítulo 6 nos traz alguns vislumbres muito interessantes sobre quem é Deus, quem é a humanidade, quem é o Filho de Deus a quem Deus quer salvar e usar para salvar outros. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra de Deus diz: Pensai nas coisas do alto onde Cristo habita, e não nas que são aqui da terra. Colossenses capítulo 3. Isaías, ele contemplou as coisas do alto. É muito interessante esse relato. No dia da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. O Senhor estava sentado num alto e sublime trono. E aqui nós somos conduzidos à imagem do templo celestial, do santuário celestial de Deus. O livro do Apocalipse, capítulo 5, verso 11, diz que nesse templo existem milhares de milhares de anjos. Miríades de miríades. Imagine o templo de Deus. O livro dos Salmos diz: No seu templo há beleza e glória. Eu gostaria de conduzir vocês a imaginar a atmosfera do louvor no santuário celestial. Isaías viu aqueles anjos clamando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A música do céu, ela é indescritível. Todo mundo que já ouviu a música celestial conta que é uma música que não dá para pôr em palavras. Isaías ouviu essa música, e quando ele foi levado à atmosfera do céu, o que ele disse? Verso 4: Estou perdido, pecador impuro, habito no meio de um povo pecador impuro, e os meus olhos viram o Rei. Um anjo tirou uma tenaz, com uma tenaz, uma brasa do altar, tocou nos seus lábios e disse: Você está puro e perdoado. Amém? Aqui nós temos um homem que pensou nas coisas do alto, contemplou as coisas do alto e se encontrou com Deus. Quando ele se encontrou com Deus, ele foi perdoado, e a primeira coisa que aconteceu, então ele ouviu Deus falando: Bom, e quem vai pregar? E quem vai ensinar o meu povo que eu perdoo o pecado? Quem vai ensinar que se eles não se arrependerem, eles vão se perder? Isaías foi bem pronto. E ele disse assim: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías é um dos grandes profetas da Bíblia. O livro de Isaías é um livro fantástico. Nós temos no livro de Isaías profecias, nós temos chamado para o reavivamento e para a reforma, e aqui nós temos uma imagem interessante. O reavivamento e reforma que Deus quer realizar na nossa vida só será completo se houver perdão e missão. Ou seja, primeiro de tudo, Deus quer trabalhar a nossa vida. Antes da gente pregar, antes da gente louvar, antes da gente cantar, antes de qualquer coisa, precisamos ser perdoados, porque nós também somos muito parecidos com aquele povo de Isaías capítulo 1. Faz o mal, pensa o mal, quer o mal e ainda chama de bem. Então, primeiro de tudo, perdão. Confessar a Deus em arrependimento e tristeza os seus pecados. Depois, Deus nos chama a proclamar o seu amor e a sua glória. E Isaías fez isso muito bem. Isaías foi um homem muito usado por Deus, muito abençoado por Deus. Isaías é um símbolo daqueles que ouviram o chamado de Deus, viram a glória de Deus e se dispuseram a pregar ao mundo. Através desse homem, Isaías, Deus falou com toda a humanidade, não só com o povo de Israel. Isaías foi um poderoso instrumento na mão de Deus. No seu livro nós temos profecias messiânicas, das mais fantásticas. O Isaías é chamado de o profeta evangélico. Vocês terem uma ideia da qualidade de profecias messiânicas que tem no livro dele. Vou citar duas para vocês. Isaías 9, verso 6, fala de um menino, um homem, que é chamado Deus forte, Pai da eternidade. Jesus Cristo. Deus que se fez homem. E ele se fez homem para quê? Isaías 53. Para pagar o preço dos nossos pecados. Pois ele carregou sobre si mesmo as nossas iniquidades e as nossas enfermidades. Poderosas mensagens de Isaías. Profecias messiânicas. No livro de Isaías tem uma seção do capítulo 24 ao 27 que se chama O Apocalipse de Isaías. E profecias messiânicas e profecias apocalípticas poderosas da parte de Deus. Isaías falou do reavivamento em termos de louvor e oração. Olha Isaías capítulo 12. Olha que versos lindos. Versos 1 a 6. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Tornai manifesto os seus feitos entre os povos. Celebrai e relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? O livro de Isaías é muito lindo. Mas o livro de Isaías não tem só profecias bonitinhas, não. Vê o capítulo 10. Volta um pouquinho aí. Capítulo 10, versos 1 a 4. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem a viúva e roubar o órfão. Mas que fareis vós, outros, no dia do castigo? Da calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isso, não se aparta a sua ira e a sua mão continua estendida. Isaías foi um instrumento de reavivamento e reforma. E isso não é fácil. Vocês acham que é fácil pregar uma mensagem dessa? Vocês acham que é gostoso para um profeta chegar diante de um povo e dizer, ai de vocês? Vocês pensam que está tudo bem, mas está tudo mal. E só vai restar você se curvar na morte, na perdição. Já pensou uma mensagem dessa? Que mensagem difícil? Mas Isaías foi fiel em pregar essa mensagem. De uma forma geral, no livro de Isaías nós temos profecias muito relevantes. A parte mais famosa de Isaías é do capítulo 40 até o fim, até o capítulo 66. E vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 40 e nós vamos ler alguns textos muito interessantes. Isaías 40, verso 12. Essa é uma imagem muito linda de Deus falando. E Deus fala assim: quem na concha da sua mão mediu as águas, e tomou a medida do céu a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão? Quem foi que mediu todas as águas do oceano na concha da sua mão? Quem foi que mediu o céu com palmos? Alguém de nós faz ideia do tamanho do céu? Coitado do ser humano, né? Quem foi que criou tudo isso? Agora olha o Isaías 40, verso 26. Levantai os olhos ao alto e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Vocês sabem que na NASA, agência americana lá do espaço, eles não acreditam em Deus nem na Bíblia, né? Mas eles gostam de tirar fotos. E eles têm um brinquedinho chamado Hubble, que tirou muitas fotos do universo, né? Vocês devem conhecer, digitem lá no Google, Hubble. Vocês vão ver imagens lindas do universo. E um cientista na NASA, ele disse assim: nenhum ser humano sabe quantas estrelas existem no universo. Mas se vocês quiserem ter uma dimensão de quantas estrelas nós sabemos que existem, vamos fazer uma continha. Imaginem cada grão de areia de todas as praias, de todos os oceanos da Terra. Se tiver uma estrela por cada grão de areia, é muita estrela? O que vocês acham? Mas ele falou, mas é pouco ainda. Multiplique para cada grão de areia milhões de estrelas. Isaías 40, verso 26. Olhai ao céu. Quem criou essas coisas? Levantai os olhos e vede. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma falta. Em outro momento a Bíblia diz que Deus chama cada estrela pelo seu nome. Amém? Quão grande é o teu Deus? Quão poderoso ele é? Bom, vamos continuar. Isaías 42, verso 16. Deus está falando para um povo que não enxerga bem. Olha só. Guiarei os cegos por um caminho que eles não conhecem. Falos-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei, e jamais os desampararei. Amém? Deus sabe que a gente é cego. E muito mais do que cego carnalmente, os que precisam usar óculos, aí tem alguns, né? Muito mais que isso, cegos espirituais. Mas ele diz: diante dos cegos eu vou transformar escuridão em luz e não vou desamparar vocês. Vamos lá para o verso, para o capítulo 44, verso 21 e 22. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó. Ó Israel, porquanto tu és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como nuvem. Torna-te para mim, porque eu te redimi. Amém? Algumas pessoas ignorantes da Bíblia, irmãos, elas dizem que o perdão e a graça só vem no Novo Testamento. Não conhecem o livro de Isaías. Torna-te para mim, eu sou o teu Redentor. Eu perdoo as tuas iniquidades e os teus pecados. Essa é a mensagem que Deus fala para nós e que nós devemos pregar ao mundo, perdão. Eu vou ousar me aprofundar mais. Isaías 51, verso 7 e 8. Ouvi-me vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem turbeis por causa das vossas injúrias, porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Nós que temos a lei de Deus no coração, se é que temos, devemos nos aproximar para ouvir da palavra de Deus. E ele diz assim: não tema os homens. Os homens caluniam, os homens matam, os homens roubam, os homens não entendem nada, mas a minha salvação durará para sempre. Mas a minha salvação alcançará todas as gerações. Povo em cujo coração está a minha lei. Isaías 58, versos 13 e 14. Esses vocês devem conhecer de cor. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor disse. Vale a pena, irmãos, estudar o livro de Isaías. Mas eu vou contar uma historinha para vocês. Os estudiosos da astronomia, eles começaram a usar alguns telescópios bem rudimentares, dentre eles Kepler e Galileu Galilei. E eles começaram a perceber que aquilo que eles observavam no universo indicava que a Terra era redonda e não quadrada. Eles começaram a publicar artigos a respeito de astronomia, dizendo que a Terra era redonda e não quadrada. Vocês sabem o que aconteceu? Tinha uma igreja que disse que mandava no mundo. Daí essa igreja ensinava para o povo que a Terra era quadrada. E se você fosse andando assim no mar, uma hora você caía no abismo. Vocês já ouviram falar essa história, né? Interessante que esses homens disseram que não, isso é um absurdo, a Terra é redonda. Só que essa igreja que dizia isso, eles tinham a Bíblia, mas eles não liam a Bíblia. Porque no livro de Isaías está escrito assim: Deus é aquele que se assenta sobre a redondeza da terra. O livro de Isaías foi escrito 600 anos antes de Cristo e já estava escrito que a terra era redonda. Mas aquele povo não lia a Bíblia, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Nós ouvimos tantas bênçãos de Deus no livro de Isaías. Deus nos criou, Deus nos perdoa, Deus nos salva, Deus voltará. Mas mesmo assim, irmãos, infelizmente, o ser humano ainda é infiel e está parecendo aquele povo do capítulo 1 de Isaías, cheio de iniquidade, pecado, e que chama o mal de bem e o bem de mal. Isaías 33. Esse capítulo, irmãos, ele é muito interessante e nós vamos ter algumas considerações a respeito. O povo conhece tudo isso que eu li aqui para vocês, mas o povo não guarda o sábado, mas o povo não está nem aí com nada, o povo só quer saber de dinheiro, o povo só quer saber de idiotice. É isso que é o ser humano. Isaías 33, ele faz uma pergunta nos versos 12 e 14. Uma profecia, uma pergunta. Os povos serão queimados como queimacal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós, os que estáis longe, o que eu tenho feito, e vós, os que estáis perto, reconhecei o meu poder. Verso 14. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Olha que interessante. Os ímpios fazem o mal, e a profecia de Isaías nos conduz a um tempo em que eles vão olhar para o céu e eles vão morrer de medo. Por quê? Porque vem vindo um fogo destruidor. E eles começam a perguntar uns para os outros: quem de nós aqui vai viver com esse fogo? Quem de nós vai sobreviver a esse fogo? Olha o verso 15, que é a resposta dessa pergunta. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho da opressão, o que com um gesto de mão recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Quando os ímpios começaram a se perguntar quem vai sobreviver diante da volta de Jesus, a Bíblia responde: o que anda em justiça. Será que nós temos justiça em nós mesmos? Não. A nossa justiça está pela fé em Cristo. O que é andar em justiça? É andar com Cristo. O que fala o que é reto? A boca fala do que o coração está cheio. Como é que nós vamos falar o que é bom e o que é reto se no nosso coração não estiver o que é bom e reto? O que recusa o ganho da opressão. Se a gente decidir não guardar o sábado, quem sabe a gente pode ganhar algumas coisas, não podemos? Dinheiro, mais tranquilidade na vida, menos dificuldade em termos financeiros, etc. Mas quem é que vai habitar no céu? O que rejeita o ganho da injustiça e da transgressão da lei de Deus? Quem é que vai habitar no céu? É aquele que rejeita o suborno de Satanás. E aqui tem duas imagens que eu quero chamar a atenção de vocês. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio. Nós vivemos num mundo, irmãos, onde a violência impera. E vocês têm tanto programa de televisão, tantos jornais, que só falam disso. Eles não têm outro assunto. Você nunca vai ver no Jornal Nacional: batizados 1000 pessoas em Maringá no evangelismo do Luiz Gonçalves. Você nunca vai ouvir essa notícia. Agora, pai esfaqueia a mãe. Aí você vai ouvir. Não sei quem joga criança pela janela. Daí você vai ouvir falar. Que mundo que você está vivendo? E que mundo que você está querendo viver? E ele tem uma outra imagem. o que fecha os olhos para não ver o mal. A Bíblia fala da concupiscência dos olhos. A Bíblia diz de Satanás: corrompeu a sua sabedoria por causa da sua formosura, a beleza prevalecendo sobre o conteúdo. E agora ninguém mais se importa com o que as pessoas são no íntimo, elas só se importam com o que as pessoas são exteriormente. E as pessoas mais bonitas têm dinheiro, atenção, riqueza e fama. Mas será que elas são realmente bonitas? Será que realmente elas tapam os ouvidos para não ouvir falar de homicídio? Será que elas andam em justiça? Será que elas amam a Deus? Muitas não, mas eu agradeço a Deus, porque algumas sim. Amém? Jesus vem, irmãos, e nós o veremos. O próprio verso 17 diz isso, capítulo 33. Os seus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe, um mundo sem pecado, sem morte, sem dor. Verso 20. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão Jerusalém, a habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma das suas cordas. Amém? Uma cidade eterna, que Deus preparou para aqueles que o amam. E ninguém que não ame a Deus jamais verá essa cidade. Nunca. Jamais. E por fim, o verso 34. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque ao povo que habitar nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. O livro do profeta Isaías nos conduz a um momento onde não há doença, pecado ou morte. Onde nós veremos o Rei e nós viveremos com Ele para sempre. Vale a pena viver a experiência do reavivamento. Vale a pena viver a experiência da reforma. Será que você tem que aprender a tapar os ouvidos para não ouvir falar do mal? Será que você tem que aprender a fechar os olhos para não ver o mal? Porque nós somos transformados pela contemplação. Se a gente só vê o que não presta, só ouve o que não presta, como vai ser a qualidade da tua oração, do teu louvor? Como que vai ser? Péssima. Agora, se a gente se alimentar daquilo que é verdade, daquilo que é de Deus, a Bíblia diz: rios da água da vida fluirão do teu interior. Essa é uma promessa para você, que é aceitar a mensagem do reavivamento e reforma. O ideal de Deus é que sejamos pessoas fortes, que amam umas às outras, que amam a Deus. Ele não é tão fácil como a gente gostaria, mas eu não poderia deixar de essa noite fazer um apelo para vocês. E eu gostaria de ver aqui à frente todos aqueles que querem pedir a Deus perdão, poder, paz, para viver nessa atmosfera que Isaías vivia, fechando os olhos para o mal, fechando os ouvidos para o mal e vivendo realmente na atmosfera do céu, porque é lá que a gente quer viver para sempre. Eu gostaria de ver vocês aqui à frente. Nós precisamos de uma experiência de reavivamento, de reforma, que nos ensine a amar a Deus e amar as pessoas. Se aprofundar na Bíblia, se aprofundar na oração, são caminhos através dos quais Deus há de nos ungir para essa experiência. Porque sem ela, não adianta ter o nome na igreja, não adianta ser batizado, porque não tem salvação. E se vocês quiserem, vocês terão essa experiência. Vamos orar então a Deus? Oremos. Senhor Deus maravilhoso e bendito Pai, em nome de Jesus, obrigado porque ouvimos a Tua voz essa noite, Pai. Nós lemos muitas coisas, Deus, e precisamos que o Espírito Santo venha nos relembrar isso na nossa vida diária, Pai. Nos relembrar que precisamos fechar os olhos para não ver o mal e tapar os ouvidos para as coisas deste mundo, Pai. Tu sabes que não é fácil, Deus. Quantas vezes temos errado e temos sido como um povo cheio de pecado e iniquidade e te pedimos perdão, Deus. Perdoa a nossa vida, perdoa a nossa família e perdoa-nos como igreja, Pai. Transforma o nosso coração, venha nos guiar a Tua paz e a Tua graça. Venha nos guiar ao poder do Espírito Santo para que possamos pregar, não só com palavras, mas com a nossa vida, Pai. Que o Senhor nos batize no Espírito Santo. Que o Senhor nos guie ao amor uns para com os outros, Pai. Retire de nós a hipocrisia, a vaidade, a malícia e tudo que não vem de Ti, Pai. Que nós possamos receber de Ti perdão para viver uma vida diferente e felicidade em viver nos Teus caminhos. Nos ajuda no nosso estudo, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. E que assim, Pai, possamos Te glorificar em nome de Jesus. Amém.